desejando decolar do Cristo da Oleda, você no 80. 308 azul, 9-1-4 aqui. 410 transponder na saída da El, por favor, autoriza pra gente a proa de Leda. A proa de Leda 2408. Trip 5447, boa tarde. Negativo. Boa tarde, muito obrigado, 867. Boa tarde, jogou no 867, na sua escuta. No 867. descendo 2230. Zero a bordo. Seja. Com vontade, 3205. Possibilidade de produzir, pode falar? Canal 8, bom final de semana. Salvador Tan, 216 decolado, vai passando 1.500 metros. Quando possível, poderia coordenar a frotilha.